dia, Sam Mike Echo Alpha na ponte 6200. Bom dia, prossiga. A autorização de reboque da ponte 6200 para a remota número 13. A gente aguarde. Prossiga. É, beleza, o nosso dono da empresa já entrou em contato com o GDA e pediu para dar mais uma averiguada para vocês. Fiquei ciente, não temos o registro ainda. Se já foi retransmitido, deve entrar no sistema em mais alguns minutos. Controle, tem alguma posição quanto ao reboque do X-Ray Alpha? Estamos aguardando, a aeronave já está copiada, que vai sair no táxi. Vai ser autorizado o seu reboque, não temos estimado ainda. Positivo, obrigado. Solo 3601, pronto para o pushback de acionamento 08. Autorizado, chama para o táxi 3601. Demorado para o táxi 3601. Salvador, Gol 9, 207, cliente da informação, quanto está aqui no posto? Cliente 9207, ainda não recebemos o seu plano. Ok, obrigado. Seu plano entrou agora no sistema, devemos ter os seus dados para autorização dentro de mais 5 minutos. 102 a bordo às 3 horas 52, Galeão. Ciente 102 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia, Alfa, reporte pronto, pronto, espera. Aqui é Alfa, reporte na pronta, espera, 360. X-Ray Alpha autorizado, reboque, reporte ao término. Positivo, Alpha, X-Ray Alpha. Então 3601 pronto para decolagem 10. 3601, a linha decola da 10, vento 140 graus com 7 nós. Gente, a linha de decolagem autorizada 10, 3601. 9207, pronto para cópia? 9207, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, Viper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5102, coteja. Autorizado Guarulhos, nível 360, Viper Zulu 10, saída da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 1208, controle 102, transponder com 9202. Planejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento com 9201, decolado ao 56, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom dia, eu estou 3601 de Colosso, você escuta, está cruzando o... E quantos anos está no momento? Salvador, eu estou na 3601. O 9207 para pushback e tráfego. Tem livre push em táxi. Autorizado push, acionamento. Voadora tá 3601. Tô usando agora 2200, precisa da 1. Radar 293520. Confirmando para o 360, altura 3601. Afirmativo, então 3601. 9207 com 1275 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão, pronto táxi. Até o ponto de espera está livre, ajuste no 0 no 3, chama pronto para decolagem, gol 9207. Autorizado táxi até o ponto de espera, estado 10, 13, reporta ingresso. Mike, X-Real, só parqueado na posição número 1 no 6. Bom dia, obrigado. Bom dia. Cara da 10, pronto, 9207. 9207, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1,50 graus, meia dúzia nós. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, gol 9207. Gol 9207, gol 9207. Salvador, gol 9207, cruzando 2000 para 360 da El Leda. 1207, contato, Suleiman Tênis, 360, gol 9207. Autorizado 360, gol 9207.